Você põe o mel na minha boca, depois vem tirando a minha roupa. Me faço refém do teu prazer. Realize as minhas fantasias num misto de desejo e poesia. Você dentro de mim.